tu. Uma máquina me contou que no passado transitou lá no solo. Era um pior problema. Ainda mais tarde começou um sonho. Balões subiam na esperança do jeito de um homem lindo com um brilhante mente. Estou chegando do Polo Norte. Família, a minha foi da Lula Mar. É mais tarde que aí vem outro. Eu quero estar de volta da lua.